Deus está presente. Para sempre. Apocalipse para o simples. Vamos sentar. Os tempos chegaram. Eu quero agradecer ao J. Pascale, que publicou o lançamento do livro Tratado Universal sobre a Dor, que é uma espécie assim de preparação para o que vai acontecer no mundo. Eu escrevi essa página aqui, Tratado Universal sobre a Dor, firmada sobre o Apocalipse e sobre passagens apocalípticas do Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Estamos cumprindo o nosso papel. Com guerra ou sem guerra, com dor ou com alegria, humanas, nós estamos trabalhando pela paz. Nós temos aqui uma passagem do profeta Isaías e outra passagem do profeta Ezequiel. Página 190 do Tratado Universal sobre a Dor. Isaías, capítulo 46, versículo 13. Faço chegar a minha justiça e não estará ao longe, e a minha salvação não tardará. Profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 11. E farei vosso estado atual melhor que nos vossos princípios. Que assim seja. E eu terminei o livro com essas palavras. Entretanto, tenhamos a plena convicção de que só alcançaremos tamanha glória se persistirmos até a hora derradeira, suplantando todos os obstáculos da vida, por mais terríveis que sejam, pois este é o ensinamento de Jesus com o qual fechamos esta obra. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas tem que perseverar até o fim. Evangelho do Cristo, segundo Mateus, capítulo 24, versículo 13. Deus avisa antes. O que é que diz o irmão Zarur na prece? Nenhum legionário será apanhado de? Surpresa. Eu peço a vocês que se lembrem de que na revista Jesus Está Chegando, nós anunciamos que as trombetas, que significam principalmente fatos políticos e políticos guerreiros, tocariam no mundo todo. Alguns quiseram contrastar e até me escreveram dizendo assim: mas logo agora, com tanto entendimento entre as superpotências Rússia e os Estados Unidos da América, isso que adianta? Quando a guerra do Vietnã terminou, o irmão Zarura escreveu no jornal de Deus um artigo grande. Eu comentarei com vocês na hora aprazada. Falando e comentando o artigo, ele disse: acabou essa, mas os homens virão com outras piores. Então, de que adianta qualquer entendimento se não for nascido do coração, do qual Jesus não fizer parte? que se as conferências de paz valessem realmente alguma coisa sem Jesus, como eles pensam, as guerras já teriam acabado. Mas enquanto o coração humano não for aplacado, nós estaremos com a espada de Damocles pendurada sobre as nossas cabeças. Deus avisa antes. Qual foi o profeta que deixou esse alertamento para nós? Amós. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Capítulo 3, versículo 7. Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Em seguida eu escrevi aqui à mão, diante dessa promessa de Deus a nós feita por intermédio do profeta, nada poderemos temer. Confortados que somos também pelo Salmo 91 que diz: não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Nós estamos aqui cumprindo aquela determinação de Deus que vem por intermédio do profeta Ezequiel, o ofício do verdadeiro profeta. É aquela história da trombeta, que o profeta tem que tocar certinho, e que se encontra na epístola constitucional do terceiro milênio. Eu separei aqui algumas passagens importantes do Apocalipse que tem a ver com esses acontecimentos guerreiros. Vão anotando aí. O sexto selo, capítulo 6, versículos 12 a 17. Isso é para vocês estudarem e virem falar aqui nesse programa, na rede. Eu vou fazer um comentário também, mas todos vocês deverão falar, inclusive os que estão em casa. Sexto selo, são passagens do Apocalipse, é uma também do Evangelho. Está dito assim: louco hoje pedirei tua alma. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 12, versículos 20 e 21. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem servirá? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Sétimo selo, silêncio no céu de meia hora. Capítulo 8, versículos 1 a 6. Anotaram aí? Sétimo selo, silêncio de meia hora. Capítulo 8, versículos 1 a 6. Em casa também vão anotando. Há muitas outras passagens, vocês verão, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Mas vamos começar por estas do Apocalipse. O que é que dizia o irmão Zaru? Quem não souber Apocalipse e Evangelho não poderá governar nem o quintal da sua casa. E às vezes dizia, nem o galinheiro do quintal de sua casa. Sexta trombeta. Capítulo 9, versículos 13 a 21. Sexta trombeta, capítulo 9, versículos 13 a 21. sexto e sétimo flagelos. Sexto e sétimo flagelos. Capítulo 16, versículos 12 a 16 e 17 a 21. Sexto e sétimo flagelos, capítulo 16, versículos 12 a 16 e 17 a 21. E agora o importantíssimo. O Cristo, vencedor da besta e do falso profeta. Capítulo 19, versículos 11 a 21. Alguém perdeu alguma coisa aí? Deu para todo mundo anotar? O último, Cristo, vencedor da besta e do falso profeta, capítulo 19, versículos 11 a 21. Evangelho do Cristo segundo Lucas. Começa, é o capítulo 12. Na verdade, ele deve ser estudado aqui, no tocante aos tempos finais, na íntegra. Porque Jesus aqui fala, levanta-se contra o fermento e a hipocrisia. O que não pode existir numa organização como a nossa. Nem em qualquer organização do mundo que queira manter-se de pé nesse encerramento de ciclo apocalíptico. Qualquer ocasião, quanto mais agora. Tem uma batata podre, apodrece todo o saco. Não é assim? Capítulo 12 do Evangelho de Jesus segundo Lucas. Algumas admoestações. Jesus reprova a avareza, a ansiosa solicitude pela vida, a parábola do servo vigilante, os sinais dos tempos. É um capítulo extraordinário. Mas o pedaço que nós temos que nos libertar de tudo neste mundo agora, principalmente agora, é este aqui, deixa eu ver onde é que eu vou pegar, que faltam poucos minutinhos. Quantos minutos eu tenho? Dois? Nesse ponto, um homem, versículos 13 em diante do capítulo 12, de Lucas. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Não vai valer nada isso. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? Não sabia distribuir com quem precisasse, né? E disse: Farei isto. Destruirei os meus celeiros antigos, os reconstruirei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens, toda a minha riqueza. Então direi à minha alma: ó, minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem servirá? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Isso se aplica às nações da terra. Estar no mundo não é só uma luta pelo petróleo, é a luta pelo poder. O petróleo é um instrumento, não somente o poder político, mas também o poder religioso. poder religioso que atravessa as fronteiras. O poder, vai parecer redundância, mas não é, mais poderoso do mundo é o poder religioso, que pega o homem por sua intimidade e o governa. Os tempos chegaram. Só que desta vez o poder que vai prevalecer é o de nosso Senhor Jesus Cristo.